Se arrependeu depois que me perdeu e hoje chora, só chora. Paixão. Um grande abraço para nosso parceiro Cássio Sampaio. Tamo junto, meu querido Léo Ferreira. Nessa relação, vou jogar tudo pro ar. Se hoje estou chorando por causa de você, não se esqueça que o mundo dá voltas e na sua porta eu não vou mais bater. Se arrependeu depois que me perdeu e hoje chora, pra você, 719-9378-3799. Chama que eu vou, mãe. Mas eu não tô entendendo por que veio aqui dizendo o que faz.